10h17, 10h17. Nosso entrevistado agora é o delegado adjunto da 6ª SDP, Dr. Geraldo Evangelista. Vamos conversar com o delegado a respeito dos procedimentos que já são praticamente uma unanimidade no que diz respeito ao autoatendimento, a primeira delegacia no Brasil a implementar de forma tão completa esse serviço. É a Delegacia de Foz do Iguaçu, por onde começou um projeto que o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Segurança Pública, vem dando um destaque especial. Bom dia, doutor Geraldo. Seja bem-vindo mais uma vez à CBN. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Tudo bem, doutor? Tranquilo aí na delegacia nesse começo de manhã? Pelo que vi, a noite foi bastante movimentada, né? Sim, durante o período da madrugada nós registramos algumas situações, umas de maior gravidade, por exemplo, uma tentativa de homicídio, uma dupla tentativa de homicídio ocorrida, dentre outras ocorrências que foram apresentadas aqui no plantão da 6ª SDP. Doutor, nosso assunto hoje diz respeito à delegacia eletrônica. Muitas pessoas ainda têm um certo preconceito e acham que o olho no olho, o contato com o policial, ajuda, por exemplo, na comunicação do extravio de um documento. Tudo está na ponta dos dedos, agora bem acessível, não está, delegado? Justamente, Marcão. Essa delegacia eletrônica, ela foi criada no ano de 2011 e ela veio a suprir uma lacuna que existia no Departamento da Polícia Civil. Ou seja, ela oferece agora serviços à população na área de segurança pública por meio da utilização da internet. Então, foi proporcionado um meio de comunicação entre o Estado, a Polícia Civil e o cidadão, possibilitando, então, a obtenção de um registro, de um boletim de ocorrência, sem a necessidade do deslocamento físico até uma delegacia de polícia. Doutor, quais são os serviços oferecidos pela delegacia eletrônica? Bem, essas ocorrências, em especial, que informem furto ou perda de placas de veículo, furto ou perda de documentos, como, por exemplo, CRLV, identidade, CPF, CNH, furto ou perdas de objetos, furto ou perda de cartões bancários, cheque, dinheiro, ou ainda possibilita também a execução de denúncias anônimas que possibilitem aí os atos de investigação criminal. Delegado, e qual o caminho para se chegar a esta delegacia eletrônica? Bem, é através do site www.delegaciaeletronica.pr.gov.br. Ali está disponibilizado um link onde o cidadão poderá estar registrando esse tipo de ocorrência com as orientações. É necessário o fornecimento de um e-mail, no caso do registro, para que essa delegacia eletrônica encaminhe através desse e-mail um tipo de protocolo validado pela Polícia Civil e, na sequência, constará o protocolo liberado para a impressão. Na realidade, a delegacia eletrônica não possibilita o registro de crimes de roubo, que são aqueles crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, onde essa pessoa deve se deslocar pessoalmente até a delegacia mais próxima para noticiar o fato. Delegado, ainda falando sobre delegacia eletrônica, nós ficamos sabendo de uma novidade muito positiva para Foz do Iguaçu, que é a nova sede, ou pelo menos a sede provisória do Instituto de Identificação do Paraná, sede Foz do Iguaçu, que agora já está sendo preparada para ser aí ao lado da 6ª SDP. O espaço já foi construído, é uma arquitetura um tanto quanto diferente, construída aí em placas de isopor e chapas de aço, mas um ambiente extremamente acolhedor para quem está precisando fazer a sua identidade. O senhor já tem ideia de quando começará a operar esta nova sede do Instituto de Identificação, doutor? Bem, na realidade, o Instituto de Identificação agora está sendo implementado uma nova sede aqui ao lado da 6ª SDP, uma estrutura moderna que vai possibilitar os servidores terem condições de trabalho melhores e também proporcionar o atendimento à população que diariamente procura o Instituto de Identificação. São vários tipos de atendimentos que são realizados, a confecção principalmente de documentos de identidade, busca de antecedentes criminais, certidões, e essa construção aqui ao lado da 6ª SDP já está em fase final de acabamento. ainda demanda alguns detalhes técnicos, alguns detalhes burocráticos, mas em breve essa sede, essa nova sede do Instituto de Identificação já estará implementada, pronta aí para atender a população de Foz do Iguaçu. Doutor, a nossa expectativa é que o tempo entre o preenchimento do formulário e a entrega do documento fosse menor. Nós ouvimos de algumas pessoas aí que parece-me a caminho a solução para esse problema com a emissão aqui mesmo em Foz do Iguaçu da cédula de identidade. Este projeto já está em andamento, esse estudo já está sendo feito, esta informação pode ser confirmada? Sim, com certeza. Na realidade, hoje o procedimento de obtenção da carteira de identidade, ela é através do Instituto de Identificação, onde o interessado ali protocola a documentação necessária, é retirada uma fotografia. Esse procedimento é encaminhado à cidade de Curitiba, onde são feitos cadastros de praxe, e na sequência esse documento é encaminhado até o Instituto de Identificação, o posto de identificação, onde foi procedido o pedido. E na realidade, esse prazo, geralmente, pode haver uma certa demora devido a esse trâmite, né, de burocrático. Enfim, está também sendo viabilizado a questão dos próprios postos de identificação já estarem com essa tecnologia que possibilite a emissão da carteira de identidade, em especial, nesses próprios postos. É um estudo que já está sendo avaliado pela direção do Instituto de Identificação, demanda alguns detalhes técnicos, alguns protocolos administrativos, e tão logo também já estará sendo viabilizado de forma a atender melhor a população aqui de Foz do Iguaçu. Doutor, um ouvinte fez contato com a gente aqui através de uma rede social, perguntando se há possibilidade de se fazer denúncias através do site da Polícia Civil. Pelo menos foi isso que eu entendi na mensagem que ela passou. Tem alguma possibilidade deste site que a Polícia Civil disponibiliza oferecer a opção de denúncias ou a informação de qualquer situação para ajudar a polícia? Sim, no próprio site da Delegacia Eletrônica do Governo do Paraná é possível a execução de denúncias anônimas que vão possibilitar a identificação criminal. Eu esclareço que essas denúncias podem ser feitas de forma identificada ou em sigilo, né? Então, é possível sim proceder a essas denúncias, para que as quais serão encaminhadas aqui à delegacia local, à CSTP, para o procedimento de averiguações. Doutor, nós sentimos uma diminuição sensível da necessidade aí, ou pelo menos da presença física dos contribuintes na delegacia. Isso possibilita, por exemplo, ao policial ter mais tempo para as investigações, porque afinal de contas a Polícia Civil é uma polícia de investigação, é a polícia que tem o trabalho de fazer levantamentos, os policiais na rua trazem mais segurança à população. Essa ação da delegacia eletrônica possibilita, inclusive, uma maior sensação de segurança, se pudermos ter essa leitura dessa atitude, não é verdade? Com certeza. Esse avanço na área eletrônica possibilitou que essas pessoas, os cidadãos, não mais necessitassem deslocar até a delegacia fisicamente para registrar essa natureza de boletim. E, inclusive, em números absolutos, nós temos uma crescente pela utilização da delegacia eletrônica. Para se ter uma ideia, durante o período de criação, em 2011, de setembro a dezembro daquele ano, foram registrados 29.700 atendimentos. Em 2012, durante todo o ano, esse número já foi para 125 mil atendimentos. E em 2013, foi totalizado 134 mil atendimentos. Então, é uma crescente, o cidadão está cada vez mais consciente, está cada vez mais atualizado, e o meio eletrônico está aí para auxiliar nesse procedimento. Dessa forma, fica até mesmo desafogado o serviço de atendimento no que tange a plantão, possibilitando assim o empenho desses investigadores nas investigações criminais, na conclusão dos inquéritos policiais e no cumprimento de outras diligências de polícia judiciária. Doutor, muito obrigado por sua participação. Deixo aí os microfones da CBN abertos para que o senhor faça as suas considerações finais nessa participação, nessa entrevista ao nosso ouvinte aqui nos 1320. Bem, Marcão, eu agradeço a oportunidade, um bom dia aos ouvintes, e a Polícia Civil está à disposição da comunidade, da população de Foz do Iguaçu, para bem atender, e é um serviço de segurança pública que depende da participação da coletividade, é aquele serviço que vai gerar mais frutos e gerando, assim, a sensação de segurança que todos nós sempre esperamos da Polícia Civil. Então, quaisquer dúvidas, quaisquer oportunidade de oferecer a sua denúncia, que procure a delegacia ou a faça através do 197 e nós iremos, assim, atender da melhor forma a população que necessitar da Polícia Civil em Foz do Iguaçu. Ok, são 10 horas e 27 minutos. Delegado-Geraldo Evangelista, adjunto da 6ª STP, muito obrigado por sua participação aqui na CBN. Ele que está sempre muito solícito a nos atender quando a necessidade nos leva à 6ª STP, bem como o delegado-chefe, doutor Alexandre Macu.